ZYDM, bom, suave e agradável. Rádio Escala Musical. Transmitindo de seu estúdio nos altos da Vila Matilde, em São Paulo, capital, Brasil. Escala Musical, para quem tem bom gosto. Thank you. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2009. Convidamos a Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis as suas decisões e como são impenetráveis os seus caminhos. Quem poderá compreender o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe emprestou alguma coisa para que ele tenha algo a devolver? Porque todas as coisas vêm dele, por meio dele e vão para ele. A ele pertence a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículos 33, 34, 35 e 36. Palavras do Senhor. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 8 de 12 de 2009. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, com a quiescência dos demais vereadores, dispensa a leitura da ata hoje. Colocar em votação o pedido do vereador Aguinaldo. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Não sendo feita a leitura da ata. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 439/2009, em resposta ao pedido de informação número 17/2009, de interesse do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 69/2009, abre crédito adicional suplementar para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 38/2009 do vereador Esso Stipe, o envio de ofício ao Executivo Municipal, sugerindo estudos para viabilidade de criação de um programa de distribuição de bolsas nas instituições de ensino privadas em nosso município. Programa Escola e Universidade para Todos. Requerimentos. Número 336/2009, do vereador Edilson Vaz, o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja feita a iluminação do campo de futebol no distrito de Barra Bonita. Número 337/2009, do vereador Edilson Vaz, o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando que dentro das possibilidades seja efetuada a construção de um mini ginásio de esportes na quadra da Praça da Pitanguinha, visando oferecer um melhor espaço para a população exercer suas atividades esportivas. Número 338/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparos em um bueiro na estrada principal de Arroio Grande, Santo Antônio, que liga a propriedade do senhor Neri Reis. Número 339, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando medidas administrativas no sentido que seja efetuado o cascalhamento na estrada da localidade de Campina dos Freitas até a divisa do município de Boaventura de São Roque, por aproximadamente 200 metros, local que passa pela propriedade do senhor Stefan Duarte. 340/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, envio ofício ao Executivo Municipal, medidas administrativas de urgente reparo na estrada da localidade do rio Curumbataí, por aproximadamente 300 metros, que passa pela propriedade do senhor Cícero Menino de Jesus. 341/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, envia ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento por aproximadamente 300 metros, na propriedade do senhor Silvio José Donieri, ligando cascalhamento na estrada principal da Limeira, passando pelas propriedades do senhor Adolfo Gonçalves, Pedro Mazur, Aristide Salvador. Número 342/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio ofício do Executivo Municipal solicitando patrulhamento da estrada secundária que liga as localidades de Quarteirão Aparecido, Borboleta Baixo, passando por diversas propriedades, dentre elas a propriedade da família do senhor Amadeu Tisotti. Número 343, do vereador João Dival Aramone, o envio ofício ao Executivo Municipal solicitando calçamento na Vila Santa Isabel, no trecho que compreende a creche até calçamento que liga ao bar do Zé do Bar. Correspondência recebida do Colégio Antônio Dorigon, convite para participar da solenidade de formatura do Colégio Estadual Antônio Dorigon, que se realizará no dia 18 de dezembro de 2009, às 19 horas, Salão da Matriz de Santana. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa FICO 11-2009 Municipal UFR no valor de R$ 52.072,32, do Ministério da Educação, comunicado 13/59/2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, programa no valor de R$ 31.853,08. Da Câmara Municipal de Campo Mourão, ofício circular 70/2009, solicitando apoio junto ao Congresso Nacional para proposição que dispõe sobre o serviço comunitário compulsório para formandos em medicina, odontologia e universidade pública. Matéria da ordem do dia. Coloco em discussão e votação o regime de urgência de um projeto de lei número 69/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir aprovação desse regime de urgência e vou pedir também para que seja colocado em pauta. Trata-se de um pedido de suplementação para fechamento do orçamento do exercício 2009 e para pagamento de folha de pagamento. Então, a urgência ela vem extremamente bem justificada em razão não só da folha, mas do final do exercício. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovada pela unanimidade de votos. Defiro os requerimentos apresentados. Paraliso a sessão por 5 minutos para que as comissões emitam seu parecer no projeto de lei número 69/2009. Deixa eu apagar o pessoal que está assistindo. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. Então, bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. É Natal, o enfermo e pro santo, pro rico e pro pobre. Então, bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja e o que a gente fez. O ano não termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã. Reabro a sessão e passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários públicos que se encontram aqui nessa tarde, imprensa, escrita, falada, agricultores, pecuaristas, é um prazer tê-los também. Eu venho nessa tribuna hoje para falar coisas boas que aconteceram e também acontecem no nosso município. Iniciando, quero dar os parabéns ao nosso Departamento de Cultura, através da Lalá, pela praça, que se encontra muito bonita, trabalho realizado, eu acompanhei nas tardes, sob a coordenação da Lalá. No sábado de manhã, durante aquela chuva, ela se encontrava lá naquela praça, trabalhando sozinha. E à noite, diz que foi inaugurado lá. Né, Batatinha? Foi inaugurada, mas acredito que ninguém, pelo menos, foi convidado dos vereadores. Mas a população esteve lá e achou muito bonito. Parabéns a Lalá pelo bom trabalho que realizou. Quero dar os parabéns também aos pitanguenses, ao seu Francisco Braz, morador da Borboleta, Anjo da Guarda, agricultor, pequeno agricultor, suinocultor, que também foi pego pela crise da suinocultura, mas não desistiu, permanece na atividade, na sua pequena atividade. Quero dar os parabéns pelos seus 75 anos de idade completados no dia 8 de dezembro. Também, parabéns ao senhor Alfredo Fagundes por completar 80 anos de idade, morador aqui da Vila Planalto, também pitanguense, e para comemorar o seu aniversário, juntamente com seu filho Antônio, Diego, fizeram uma cavalgada no último sábado até a cidade de Mato Rico. Parabéns e que Deus o conserve com bastante saúde e é um exemplo para todos nós. Quero também dar os parabéns a um grupo gauchesco daqui da nossa cidade, gauchesco por tradição, mas pitanguense de nascimento. Inclusive o Luizinho, estudamos, fizemos o ginásio junto, com muito sacrifício, o grupo Encanto Gaúcho lança seu primeiro CD. Ajudem esses pitanguenses a permanecer. Parabéns, é mais uns artistas. E também, Luiz, o Mário e o Nestor. Parabéns pela iniciativa e continue contando com o nosso apoio, que recebeu também do vereador Carijó. E falando em coisas boas, quero dar os parabéns também pela matéria que vem através do jornal da Coamo, que traz boas notícias. Inclusive, a título de informação, hoje, dia 15, a Coamo, ela iniciou um adiantamento da participação aos associados nos lucros da comercialização, o chamado 13º salário aos seus associados, de acordo com a participação. É um dinheiro que está sendo injetado em todos os municípios onde a Coamo está, e conforme informações, na sua totalidade, Agora em dezembro é só o início do adiantamento. Passará dos 100 milhões distribuídos a todos os seus associados. Quero dar também os parabéns pelos 30 anos da Coamo aqui no município de Pitanga. E nesse jornal também traz duas matérias falando de duas famílias pitanguenses, uma família nascida aqui em Pitanga e outra família que adotou o município de Pitanga. Quero fazer só um breve relato do que consta, porque é muito importante, senhor presidente. Coamo comemora 30 anos em Pitanga. Cooperativa colaborou para o desenvolvimento da comunidade local e ajudou a garantir maior produtividade e renda para o campo. Em julho de 1979, a Coamo chegou à região de Pitanga, no centro do Paraná. Na época, o município buscava consolidar a sua vocação para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E ao implantar a sua filosofia de trabalho junto aos produtores, a Coamo colaborou para o crescimento da economia local, com produtos e serviços que garantiram maior produtividade e renda para a família rural pitanguense. Natural de Pitanga, o cooperado Alcindo Volski, que possui propriedade na região da comunidade de Carazinho, acompanhou de perto toda a história da consolidação do trabalho da Coamo no município. Ele, inclusive, se tornou sócio da Coamo meses antes dela concluir as negociações de incorporação da antiga Coopercentro. Diz ele, passa um filme na cabeça quando lembro daquela época. Tudo era muito difícil, mas vibrávamos a cada conquista, assinala Volski. O produtor conta que a região de Pitanga era conhecida como a terra dos três Fs, já que a tecnologia adotada até então no campo era do fogo, foice e folga. A chegada da Coamo mudou radicalmente essa realidade. Tivemos acesso à tecnologia, como a correção da acidez do solo, e passamos a produzir mais e melhor. Hoje, os negócios da propriedade do cooperado Alcindo Volski têm à frente os três filhos, Nelson, Neuto e Noidi, e o neto Nelson Júnior, do produtor, que também são cooperados. Trabalhamos em parceria para fortalecer as nossas atividades e garantir melhores resultados, diz o senhor Alcindo Volski, que reside aqui na nossa cidade de Pitanga. A outra família, ao chegar em Pitanga em 1980, o agricultor João Marco Nicareta tratou logo de buscar informações sobre a cooperativa que estava se instalando na região e já conhecia bem o sistema, já que sempre trabalhou com o cooperativismo, não teve dúvidas. Com propriedades nas regiões de Cascata, Susto e Três Tombos, o cooperado, a exemplo da Coamo, também possui uma história de lutas e realizações, sempre trabalhando ao lado dos filhos Marco e Milton Nicareta. Diz ele, em 1980, no primeiro ano que plantei soja, consegui colher apenas 30 sacas por alqueire, sem contar que ficávamos quase uma semana na fila para descarregar a safra. Hoje, segundo o produtor, tudo mudou para melhor. As descargas são rápidas, ágeis e a produtividade das lavouras cresceu. Então, parabéns às famílias do seu Alcindo Volski, parabéns às famílias do seu João Marco Nicareta, parabéns a todos os associados da Coamo de Pitanga. Parabéns também pelos 20 anos de fundação da Crede Coamo, que teve a sua fundação em 17 de novembro de 1989. Todos esses avanços, essas tecnologias, sempre têm o corpo técnico da Coamo, que atende os seus associados. Parabéns em meu nome e parabéns também, acredito, em nome de todos os vereadores, porque ajuda a produzir os impostos, gerando riquezas aqui ao nosso município. Quanto à segunda votação do Código Tributário, que hoje, logo após, será levado novamente à votação, acredito que não haverá mudanças, porque o que tinha que ser discutido já foi, já houve. Por minha parte, estudei bastante, coloquei à disposição da sociedade. E agora, vamos concluir logo em seguida. E espero que em 2010, quando a nossa população receber esses tributos, façam uma análise, analisem. E peço a Deus que ilumine também os nossos dirigentes, executivo, legislativo, a todos nós, para que possamos empregar bem os nossos impostos, pois, desta forma, todos teremos uma vida melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários públicos, agricultores, representantes e demais presentes, Jornal Paranacento, a imprensa falada. Venho aqui hoje, senhor presidente, também fazer um agradecimento ao Departamento de Cultura, através da Lalá, pela iluminação da nossa cidade. Lalá e seus funcionários, e também a Secretaria da Cidade, através da Jane, que trabalhou muito, e também seus funcionários. Não podemos deixar de esquecer também o apoio grande que teve o comércio, que colaborou muito com essa iluminação, e a Prefeitura Municipal, através do prefeito Zampier. Hoje, com grande alegria, essa moção de aplauso, feita pelo Fabrício, o Adir e o Edilson Vaz, que vem, está aí os atletas, vocês podem ter certeza, alguém falou que vocês foram perdedores, nunca. Vocês podem ter certeza, o povo de Pitanga, que vocês foram os verdadeiros vencedores, os campeões, pela garra, pela luta e pelas defesas que fizeram, aquela covardia que fizeram com a equipe de vocês lá na cidade de Santa Isabel. Parabéns por todos os atletas que participaram desse campeonato. Parabéns novamente ao vereador Fabrício, juntamente com a Maristela e demais vereadores, o nosso secretário de esporte, pelo grande apoio e incentivo que deu a essa equipe. É claro que faltou muita coisa, mas eu agradeço de coração o apoio que vocês também, juntamente com a torcida, tiveram nesse campeonato. Agradecer a todos os torcedores que lá tiveram aquela última partida aqui, incentivando, com certeza. Pode saber que aquele lá foi o, como diz no futebol de campo, o 12º jogador foi o torcedor. E pode ter certeza que o futebol de salão foi o 13º, né? São 12. Então, parabéns para vocês, essa emoção de aplauso. Também, não esquecendo, para quem não está sabendo, o Jornal Paranacente divulgando aqui, o nosso tenente Cubas é campeão mundial de jiu-jitsu. Parabéns para esse grande tenente que é de Guarapuava, representando a cidade de Pitanga, campeão mundial. E eu até pediria para essa Casa de Leis fazer um ofício e mandar para o nosso tenente Cubas, que hoje ele representa a nossa cidade aqui em Pitanga. Quero agradecer a presença de todos e dizer que hoje, com grande alegria, minha família, minhas cunhadas, meu sobrinho que joga no time está aí. Obrigado pela presença de todos. e que Deus ilumine, que sempre você esteja participando junto com esse vereador, amigo e companheiro de vocês. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária 66/2009. Altera a lei municipal número 1542/2009, de 29 de outubro de 2009, e das outras providências. Votação única do projeto de lei ordinária número 67/2009. Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, seu conselho gestor e o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e das outras providências. Votação única do projeto de lei número 68/2009 autoriza a alteração do plano plurial da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do projeto de lei do autoriza a alteração do plano plurial orçamento para o exercício de 2010, através da inclusão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal de Pavimentação, Fundo Municipal de Trabalho, Empresa, Geração de Renda e inclusão do projeto Atividade Específico que tratam dos programas respectivos às políticas da infância e juventude nos órgãos de educação e saúde e contém outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 52/2009, estima a receita e fixa a despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2009, da nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências. Estamos votando o dia. Votação única no projeto de lei ordinário número 66/2009. Em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Já aproveito para pedir a aprovação desse projeto, considerando que trata-se de autorizar o recebimento em doação de um imóvel localizado no 15. No projeto anterior, houve um erro de digitação com relação ao proprietário que constava em Ernestina, quando na verdade é o senhor Nivaldo Bindo. Inclusive, acho que nós já tivemos a possibilidade de discutir esse projeto nas comissões. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única no projeto de lei ordinário número 67/2009. Em discussão. Peço a palavra, presidente, para pedir novamente, neste projeto, aprovação, uma vez que trata-se, na verdade, de um projeto de extrema relevância para o município. Cria-se o Fundo Municipal de Habitação, é um fundo esse que tem como prioridade, na verdade, visualizar lá na frente a possibilidade de, através de recursos que possivelmente sairão do orçamento do próximo exercício, para que nós possamos investir em habitação para o nosso povo. Então, é um projeto realmente destinado especificamente àquelas pessoas que não têm condições ou que têm uma certa dificuldade de ter a sua casa, a sua moradia, sendo, na verdade, um incentivo para que elas possam, lá no futuro, de repente, sonhar com a sua moradia. Eu peço a aprovação de cada um. Eu acho que não haverá objeção por parte de nenhum dos vereadores, uma vez que nós já conversamos sobre esse projeto. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinário número 68/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Uma vez criado o Fundo Municipal de Habitação, interesse social, ele precisa constar no PPA, que é o plano plurianual, ou seja, um programa de 4 anos para a administração. Bem como na lei de diretrizes orçamentárias que estabelece as regras para a feitura do orçamento do próximo exercício. Nós não temos, até porque não existia esse fundo municipal no PPA nem na LDO. Portanto, é necessário e obrigatório, sob pena de inaplicabilidade dessa lei ser aprovada aqui, uma vez que não terá eficácia nenhuma, visto que não haverá previsão dela no PPA, bem como na LDO, e por consequência não haverá recurso orçamentário. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, projeto de lei 69/2009. Em discussão. Esse projeto, senhor presidente, é daqueles assim que fica quase impossível nós discutirmos eles nesta sessão aqui. Trata-se da previsão da receita e despesa de todo o exercício 2010, ou seja, que envolve todas as secretarias. Nós já discutimos esse projeto nas comissões por várias vezes. Não há, é humanamente impossível aqui hoje nós ficarmos discriminando todas as metas de cada secretaria, ficar fazendo a leitura de todos os recursos que estão sendo disponibilizados dentro de cada secretaria. Portanto, é mais para explicar para a população de Pitanga aqui que esse projeto já foi discutido e que, em razão da quantidade enorme de páginas que compõem o mesmo, e da questão puramente mais técnica, que é o orçamento, fica difícil realmente a gente poder colocar todo ele na íntegra à população aqui. Podendo, de repente, ser discutido um ou outro ponto aqui, mas todo ele realmente fica inviabilizado pela questão do tempo, principalmente. Mas eu peço a aprovação desse orçamento. Só gostaria que fosse falado o valor total do orçamento. Eu peço à assessora da casa que passe ao secretário da mesa que faça a leitura. R$ 45.632.094,24. Só para complementar aqui, senhor presidente. Incluindo o fundo, presidente. Incluindo o fundo, né? Só para complementar aqui. Dizendo... O 69 é esse? Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pitanga, Estado do Paraná, para o exercício. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. É 69. Aprovado pela unanimidade de votos. 69.922.000. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 52/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Não. É o 52. Vereador. Orçamento. Senhor presidente, eu estou entendendo que está colocando em discussão o projeto de votação ao projeto de lei complementar 1 de 2009. Só que o senhor tem que discutir, sem ter problema. Ok. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão, votação, projeto de lei complementar número 1/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, o regimento nos proporciona uma segunda votação em determinados projetos. E é uma oportunidade que o vereador tem, de repente, até de repensar no voto que já deu para mudar o voto. Portanto, eu peço que todos os vereadores repensem e vejam e votem contra a aprovação dessa segunda votação, desse que é o Código Tributário. Senhor presidente, eu peço a palavra só para dizer que, seguindo as palavras do vereador Adir, quando usou a tribuna, para dizer que realmente esse projeto foi extremamente bem discutido, não só nas comissões, mas principalmente na última sessão dessa casa aqui. Eu acho que vários pontos, realmente, alguns até polêmicos, outros, é discutido através de emendas, as quais nós aprovamos aqui várias emendas ao Código Tributário, inclusive concedendo isenção às pessoas menos favorecidas pela vida. Concedemos, na verdade, aqui, aprovamos a emenda que faz a correção anual da UFM, que é a Unidade Fiscal do Município. Portanto, na verdade, eu acredito que hoje, nessa sessão aqui, em razão de todas as discussões que houve, foram amplas, com audiências públicas, reuniões feitas pelo Executivo, absolutamente não vejo aqui maior necessidade de uma discussão desse projeto. Portanto, eu só gostaria de pedir aos vereadores que se manifestaram favorável na última sessão, que mantenham suas posições, para que possamos hoje aprovar esse Código Tributário. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado por maioria de votos. Senhor presidente, eu gostaria e quero que conste em ato no meu voto contrário. Será concedido, senhor, seu pedido. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Quero agradecer à população que veio hoje, nessa segunda votação, dar força para nós, vereadores, e convidar ao secretário do interior, quinta-feira, né, tem encerramento do Cidadania Rural lá no SUS, São Humberto, que já foi, apesar da ajuda, convidar toda a população. Pessoas, especialmente as pessoas de